na patinha. Ouça, pode, vai, ouça. Boto ficar reclamando, tá com vontade de me dar. Quando eu te boto ficar reclamando, então vem mamando, então vem mamando.